Rafael Barros, a revelação do momento. Acordei no meio da noite pensando em você. Ah, que vontade de te ver. Ah, que vontade de te ver. Olhei a sua foto, comecei a chorar. Que loucura da minha cabeça. Ah, que loucura da minha cabeça. Você sorriu quando eu disse que amava. Não acreditou no meu amor. Ela me trocou por aquele cara safado. Vai quebrar a cara, perdeu um homem bem apaixonado. Ah, que saudade do teu beijo. Ventania, vento forte de saudade de você. Ah, que vontade de te ver. Rafael Barros, a revelação do momento. Você sorriu quando eu disse que amava. Não acreditou no meu amor. Ela me trocou por aquele cara safado. Vai quebrar a cara, perdeu um homem bem apaixonado. Ah, que saudade do teu beijo. Ventania, vento forte de saudade de você. Ah, que vontade de te ver. Ela me trocou por aquele cara safado. Vai quebrar a cara, perdeu um homem bem apaixonado. Ah, que saudade do teu beijo. Ventania, vento forte de saudade de você. Ah, que vontade de te ver.